a rota. Bridge, Upper Zulu no meio. Decolagem da pistão no zero após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El. Leda após Leda direto Bridge. A frequência do controle Salvador 120.8. Aciona 5561. O azul 4118. Desça para 3 mil pés, ajuste na 08. 3.000, 1018, 2231. Portugal 021, descend 4000 feet, QNH 1018. Iran 4000 feet, 1018, Portugal 021. F5561, no portão 03, chama pronto, o azul 4118. Webjet 5729, ingressa Juliette, portão, correção. Web 5729 vai manter a posição entre a Juliette, aguardando para ingresso. O portão previsto é o 62, ainda ocupado por um R2 da TAM. Guardará antes da Juliette, aguardando 62, 5729. TAM 3155 na escuta. Escuta para cima. Seria o estimado para iniciar o pushback? Sente, direção com referências visuais para altitude de tráfego, com o reporte cruzando 2510, o Mike Romeu Fox. Com 71 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia alterna, Salvador. 5627, táxi via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera da 10, torre, 118.6, ajuste 108, tem um bom voo, 35627. Aprovado via parte 3, principal Índia, até o considerado a 0, torre 118.62, 5627, uma cena de final de tarde, todos vocês. Dia November, Alfa Livre, decolar do ano 7, vento no 60 graus com 7 nós. Papatango Kilo, Papa Vito, cópia. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, nível 040, decolagem da pista 17, após a decolagem curva à direita, no perfil da subida coral, afastando até 30 milhas e após retorno a Salvador para procedimento na pista 10. A frequência do controle 120.8, aciona o transponder 0131, quilo para Pavita. 733 estabilizado? Tá, vou usar o CUCAP, dia 510, fora da rotatória. Torre, 7286. 286. O pátio? 2736. Prossiga. Tá com o pronto da rotatória, mantendo 1510. Se você ingressar no tráfego visual para toque remetido em Salvador, no cabeceiro 10. Gente, reporte a 2 milhas o 2733, entendo que vai fazer toque arremetida na 10. Afirmativo, na 10 vai reportar 2 milhas. Gente, reporte a 2 milhas. Torre, São Salvador, boa tarde, 35627, não posso chegar a prova. 5627, a linha decola da 10, vento 150 graus com 612 de nós. A linha E decola da 10056. Índia November Alpha, decolada 54, controle 120.8, bom voo. Controle 120, decimal 8, em November Alpha. Mike Eco Delta, altímetro no 08, livre taxa, chama para ingresso. 6327, cópia. Pronto, cópia, 6327. Autorizado em Delta, nível 240, plano Yankee, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda após Ilhéus, o controle 120, decimal 8, aciona 5530, Oxané 6327. Ciente, autorizado em Ilhéus, no 240, primeira curva à direita na da El Leda, 120, decimal 8 para o controle, 5530 no transponder, Oxané 6327. F5530, portão 01, chama pronto, Oxenem 6327. Poderia confirmar novamente a mensagem, não compreendeu, 6327. Só confirmei o transponder, o 5530 no transponder, portão 01, chama pronto. Chamará pronto, 5530 no transponder, 6327, graças. Mike Eco Delta, linha decola de imediato. Delta. Tente a linha decola da 17, vento 150 graus com 7 nós. Decolada 56, controle 120, decimal 8, bom voo. Michel Arei, Salvador, Lima 208, obrigado, um excelente final de tarde. Confuso? 186, boa tarde. Mantenha o ponto de espera. Quero pela direita, repartir ingressando na perna do vento. 2330 pela direita. 2 Salvador, passarido 2231, passando externo, trem baixo travado. Presente 2231, vento 150 graus com 7 nós, altímetro 10 no 8, aguarde autorização para pouso. Aguarda 31. Web 5729, escuta. Prossiga. Aqui foi informado pela infraero que o colega da colega da TAN no portão 62 já solicitou a desacoplagem e já vai iniciar o feedback. Obrigado. Estimado para Valência, do Índio Nova Iberalva, 36 minutos. Pico, portão 062, autorizado para o feedback, sonamento, chama pronto para o táxi. Apresente semana para o táxi, só 3155. Portão 3155, coordene com a equipe de pátio para realizar o pushback um pouco mais à retaguarda para possibilitar o ingresso do Webjet aí no 612. Afirmativo. Webjet 5729, inicia o táxi lento via Juliette, observando o início do pushback do TAN no 612. Quando tiver condições, está autorizado o ingresso. TAN inicia de forma lenta, aguardando o TAN liberar o 612 para ingresso. 729 Webjet. Boa tarde, Mike Eco Delta, mil pés, corredor Axé, porta no farol da barra. Solicita a proa direta Manati, senhorita, dá presente. Gente, mil pés, direto Manati, reporte 20 milhas de Salvador. Mike Eco Delta. Delta, reportará. Quase 102, prossiga. No litoral 500 pés, apenas informa um Charlie 150 no rumo do farol da barra, mantendo 1.000 pés. Terceiro 2231, solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 2231. O helicóptero da polícia mantendo 500 pés no litoral, sentido oposto ao senhor, mantendo 500 pés. Ciente do tráfego, porém não visual com o mesmo, de Nova Iberalva. Gente, o mesmo informa que a passa fora da barra no momento. Afirmativo, de Nova Iberalva. Toma ali no país, fecha o pesão. Salvador, Charlie 632, pushback do treinamento, posição remota 13. Solo, passarei 2231. Passarido 2231, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa reportará ingresso do X-Ray 2231. O Xené 6321 não chamou para o push? Positivo, na presa. Sim, o Xené 6321 autorizado a realizar o pushback, chama pronto para o táxi. Chamarei para o táxi. 50, mantendo 1 no meu país. Solo, Xené, 6327, ponte 01 para puxa acionamento. Gente, Xené 6327, mantém a posição aguardando, tem um tráfego da TAN que já finalizou o pushback, vai iniciar o táxi e passar a retaguarda. Só um minuto para iniciar. Gente, aguarda sua autorização para iniciar, 6327. metros da Juliette, passarela 2231. A gente mantém a posição antes da Juliette, o passarela 2231. Mantém. Guarde apenas alguns segundos a autorização, Guardião 07. A Vitor livre decolar da 17, vento 150 graus com 7 nós. Livre decolar de quilo. Pela colaboração, tá? Valeu. Bom voo. Para o táxi, 3155, POV 1275, 3 horas e 56, alterno Galeão. 3155, autorizado, táxi, Apache, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118 decimal meia, o ajuste 10 no 8, bom voo. Autorizado, táxi, Apache, Índia, ponto de espera da 10, com a torre 362, 3155, vai agora. Ô Torres, eu Solo, será que dá pra pedir pro colega da Alcené puxar um pouquinho pra trás pra gente ir até o nosso ponto de parada? Poxa, né, 321, não escuta? Já, vamos empurrar mais pra trás aqui, sem problema. Afirmativo, confirmando a posição do passaredo, vai ser na remota 14, ok? Tudo, velho, vamos deixar livre aqui. Obrigado, Oxan. Nada, velho. Eita, small six. Mas na net, o que você pode ficar, o tiro suave, boa tarde, obrigado. Tela, terremoto no 4, observando o Airbus da Avianca. Gente, 2231, Juliette, 1 no 4. Posição 0102, posição normal. Na hora de estar reposcado, virou 2-1, hotel, tela, quando vai, 1-0. Roger, continue approach, stand by for clearance to land. Aqui. Pode 107, decolado ao 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Passarela 2733, informa um helicóptero decolado pro a norte, está uma milha, a meia milha no setor norte, a 500 pés. 2737, ainda não está voando. Oi, o Kilo Papavito está decolado, subindo no perfil da saída coral. Gente, Kilo Papavito, decolado a 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Kilo Papavito. Guardião 07, controle 120, decimal 8, bom voo. Inicia no portão 01 e chama táxi, Oxené 6327. Gente, após passagem do Airbus da companhia, inicia e chama pro táxi, 6327. Pra gente usar com a segurança da Oxené, tá bom? Ok, ciente. Obrigado, Oxené. Pô, rapaz, obrigado, nada. É que eles fizeram um serviço aqui, meio de porco aqui, por um esperto nosso aqui. Tranquilo, nossa linha pequena tá. Abraço. Falou, até mais. Falou, tá com 6321. Estamos com quanto aqui, deixa eu ver aqui. 1-1-2-2. 1-0-7-5, 2 mil pés agora, ajuste 1018, livre LS, aposta estabilizada. 2018, vai reportar. Chané 6321, autorizado táxi via pátio, Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 108, bom voo. Passagem de pátio Índia, 2612, a torre, 182, fica legal, obrigado. Trip 5627. Irmão, passou pouco, autoriza voar direto Aracaju ou Conde? Direto Alfa Romeo 363 pro Trip 5627. Presente, eu vou direto ao Formel 363-5267-3, obrigado. Quase 107, apenas para informação, no radar apareceu 800 pés, o ajuste 118. 118, 7. Salvador, boa tarde, o Trip 5491 transfere, passando 90, autorizado 110. Trip 5491, boa tarde, será identificação, chegada a MAN, desça até o 050. 050 no perfil da mão, 5491. 3155, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, tá 3155. O trip 5491. Qual seria a nossa sequência para o pouso, senhora? No momento é o número 2. Obrigado. Sul interceptando a fora do Red. Gente, o 2733 vai ingressar numa final de 3 milhas para o 1-0. 2733, final de 3 milhas para o 1-0. Portugal 021 underground at 06, locate to the right ground 121 decimal niner. At the right ground 129 in the Portugal 021, Mike. Saturno Mike. O Falcon 100 da Avianca à sua direita já tá autorizado, tá número 2 no setor aguardando, azul 4118. Gente, cuidado, 4119. Mas a velocidade dele é maior. On the ground, Renega Kate. Call ground 121.9er, you were on the ground at 06. Thank you. 3155, livre decolar, dano 0, vento 160 graus, com 8 nós. Livre decolar, 10, tá 3155. 21, Dr. Noon taxi via Alpha and Juliet Gate 11. By Alpha and Juliet Gate 11, it's possible 021. 021, over the ground. Possible 021, go ahead. Please call now 123 decimal 40. 12340, okay. E reporte na final. 3733, ganhando base, reporte na final. 3733, intenção novo TGL. Afirmativo, vai usar mais, preciso mais 4 TGL, depois vai nesse procedimento FR. Eficiente. Gente, apenas para passar para a torre de controle, o AS-102 agora sim, com a torre 118.6, bom pouso. 55, decolada 08, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado. 925, identifique. Okay. 5491, dá presente com o ITOC. Ok, 5491. Controle, Altan 3155, boa. Boa tarde, Altan 3155, contato radar, flu para 340, saída da EL. Da EL 340, sem restrições. Voo no 925, desça para o 060 na chegada Bonfim. 060 na Bonfim, 925, tá bom. Voagem 105, apenas informo que não recebo modo Charlie. Toque arremetida da 10, vento no 60 graus, com 8 nós. Mantendo 500 pés. Apenas para informação do Guardião 07, não recebo o modo Charlie. Reporte 20 milhas. Estabilizado, tem um campo à vista, voo na 075. Voo no 075, torre 118.6, tem um bom pouso. Boa tarde. Autoriza da Elbo 3155. Autorizado Leda. Obrigado. Trip 5627, chame Recife 12545, alternado no 2085, bom voo. 2545, 12685, obrigado, bom trabalho, senhor. Avião 02. 6321, pode ir, Ariel? Aguarde, temos a aeronave já na final, seguindo o tráfego da Força Aérea. Isso, 6327, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 18.6, com 1018 no ajuste, tem um bom voo. 1018 no ajuste, direita, torre 118, decimal 6, muito grato, bom trabalho. 4118, inicia após a liberação do Fokker 100 da Avianca retaguarda. Gente, eu passo passagem do Fokker da retaguarda, vai iniciar o push, azul 4118. É 4118, pulls on board, 256. Roger, 256, thanks. 240 até bem depois de dona. Atente. 2733, Tocoia remeteu aos 1-0, curva à esquerda, reporte na do vento, dá 1-0, ao 1500. 733, fora do vento, 1500. Trolli, Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango, e aqui é o Carasca. Do esquerdo uniforme. 1075, livre pouso na 1-0, vento 1-50 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 8. Depois 1-0, baixou e travou, gol. 3-4 já pré-aprovado, 63 no 4. Aceita. Sim, só um minutinho pra cópia, 63 no 4. Vou botar 3-2, 1-7. Frequência livre, alterna a frequência do centro, 1-2-5-4-5, alternado no 2-6-85, guardião 07. Espera do vento, 1500 pés. Vicente, 2733, vai alongar do vento, aguarde autorização para girar base. 2733, alongando do vento. Toque emitido na pista 1-0. É, estimado para fazer um toque emitido agora na pista 1-7 seria de 15 minutos. Aguarda ou prossegue no achar? 491, voa Duna, descendo para 3.010, ajuste 1018. 1018, 3 mil pés para Duna, 5491, obrigado. 02, tá bom, visual comprado, final da ILS. Gente, Guardião 02, dá presente, segue para o Pátio 4, agilizando. Agilizando, dá presente para o Pátio 4, Guardião 02, grato. Trolli, o Papa Tango, Yankee, Oscar Oscar. Yankee, Oscar Oscar, prossiga. Tá com o problema da praia do Fox, estima dá presente mais 10 minutos. Tá batendo mil pés. Confirma o transponder acionado. Afirmativo, 0117. Sente, acione que 0117, posição normal, não recebo nem o alfa nem o charge do céu. 3155, voa Eudes, dá presente. Dá presente, voa Eudes, o TAN 3155. 070 pro 090, Whisky Yankee Uniforme. Sim, suba restrito para o nível 110, Whisky Yankee Uniforme. 110, Whisky Yankee Uniforme. 5575 na Momo, Flock, portão 05, chama pronto, 6314. Bora. 075, solo, Uno 3, controle 1, liga direita, solo 121 decimal 9. Livre direita no 209. Trip 5491, autorizado a posição Duna. Tá voando Duna, 5491. Sente no radar, aparece Simbra, o Trip 5491. 327. Tarde 6327, mantém o ponto de espera. Mantém. 7321 na linha decola do 10, vento 150 graus com 9 nós. A linha decola, 6321. Centena por 110, o esquema que ele for. Então a 3155, confirma a velocidade na subida. A velocidade indicada de 290, 290. Sente, o esquema que uniforme confirma a velocidade na subida. 230. Sente, o esquema que uniforme inicialmente suba para 120 devido a tráfego agora à sua frente, 10 milhas, cruzando 130 em ascensão 340. Suba para o 130 inicialmente. Ok, para 130 agora, o esquente uniforme. 3217, cópia. 3217, pronto, com a tempo. Autorizado com fins, o nível 360 via rota Bridge, antes do Luno 6, decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5012. Autorizar 360 conforme plano via Pesolu 10, brilha Pesolu no meia, decola da Euler, brilha, controle 208-5012. Correto, portão 10, chama pronto, pushback, acionamento, portão 10, tá 3217. Reportaremos 3217. Uno 075, ingresso Juliette, portão 1, correção, remota 13, gol 1075. ingresso via Juliette, remoto no 13, mano 075. Solo boa, eu vou 077. Modo Arbor, né? Afirmativo, sai da Arbor pro Chanel 6321. Obrigado. Do Galeão, nível 360, via rota Antes 110, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Decolagem da pista 10, após a decolagem em primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após Leda, Bridge. A frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5020, gol no 077. Motorizado então o nível 360 para o Galeão, conforme rota do plano de apoio do 10, SMAP após direto, recorda 10, com curva direita, fechada da El, Leda Brigue, 1208, controle 5020, acionando o fôlego no 77. Correto, só confirmando a rota Antes 10, SMAP, direto Lúvito e após direto a início da chegada no Galeão, Barbacena, chama pronto no portão 10, gol no 077. Apresentou o 10, Lúcio Barbacena, e chama pronto, gol 077. 251-3325, isso que a gente pode, obrigado. Manda Papa Romeo, Mike e Acosta. Gente, mantém a escuta, o Mike e Acosta. 325, por favor. Obrigado. Autorização de passe para Belo Horizonte. Confirma a matrícula? WebJet 5729. Utilizou agora, 5491. Torre, 186, tem um bom pouso? 186, obrigado. Whisky, Oscar, confirma destino? Boa tarde, trip 5491 estabilizado no ILS. Boa tarde, 5491 no reporte externo. Boa tarde, no externo. Tá 3 minutos para pouso. Sente, o Yankee Oscar, confirma teu B? 03. Sente, o Yankee Oscar, tem a frequência livre, chama para regresso. Muito grato, chamar para regresso, Yankee Oscar, uma boa. Já ingressando na perna do vento. Confirmando pela direita, 3-0 pela direita, 2-7-3-3. Direita, firma. Da... mais 10 minutos, chamar para decolagem. Ok, se encontra no Pátio 4? Pátio 4, vai fazer o acionamento separado. Ciente, faça a solicitação do acionamento na frequência da torre 118 decimal 6, o Mike Eco Oscar. 118 decimal 6, Mike Eco Oscar. Saída vai ter que aguardar, vai aguardar o pouso da aeronave que já está na, no ILS. Tá, ciente, visual com a mesma, 14118. 327, Dolchaner, contato radar, flu para o 240, saída da EL. Sente, saída da EL, solicita final 120, Dolchaner, 6327. 120? Afirmo. Sente, sua para 120, agora curva direita, vou ir Coral. Sente, a direita, direto Coral, autorizado 120, Dolchaner, 6327. Autorizado, pouso 549. Bravo, que Luiz, que não escuta. Usado voo local, toque remetido à pista 107, decolagem da 107, após decolagem em coordenação com a torre, inicialmente circuito padrão com curva à esquerda, 1 mil pés. A torre opera em 1 no 8 decimal 6 e aciona o transponder 0 1 no 6. Bravo, que Luiz. A bordo, vai passar agora a frequência da torre 118 decimal 6, aguardando para iniciar o acionamento no Pátio 4. Bravo, que Luiz. Presente. Uno na presente, Quilo Papa Vito. Confirma indicada do Quilo Papa Vito. indicada 170 nós, pelo Papa Vida. Gente, pode manter até as dunas?